que é tão forte às festas juninas. Deus abençoe. E festeje sim. Temos que celebrar a vida, celebrar com alegria. Temos que viver bem. Principalmente de uma forma sadia e alegre. Tristeza? Por quê? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completando-se o tempo de dar à luz, Isabel teve um filho. No oitavo dia, foram circuncidar o menino. Queriam chamá-lo pelo nome do pai, Zacarias. Mas Isabel interveio, não. Ele se chamará João. Replicaram, mas não há ninguém em tua família com esse nome. E através de gestos perguntaram ao pai, que estava sem voz, como queriam que ele se chamasse. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu, João é seu nome. O menino cresceu e fortificou-se em espírito, viveu no deserto, até o dia em que se apresentou diante de Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não sei se você sabe de uma peculiaridade, que os santos são celebrados, a data que se celebra um santo é a data que ele nasceu ou quando ele morre? Vou perguntar de novo. Nós celebramos quando nós nascemos, né? Por exemplo, o meu, dia 25 de abril, está o dia do meu aniversário. Mas os santos não. Quando a gente diz, hoje é dia de Santo Antônio, é o dia da morte. Ah, hoje é o dia de São Joana d'Arc, dia da morte. Hoje é dia de Dom Bosco, dia da morte. Por quê? Porque na igreja nós cremos que o verdadeiro nascimento se faz na morte. Para os santos, nasceram para a glória de Deus e honra dos altares. O único que não é São João Batista. É o único santo que se celebra a morte e o nascimento. Hoje, nascimento de João Batista. O porquê? Porque é o último dos profetas, o precursor. Mas tem essa música que expressa muito bem. Viva João Batista. Viva o precursor. Aquele que preparou o caminho do Senhor. Um homem chamado João clamava no deserto, que eram gente a conversar. Primo de Jesus. Clamava no deserto, que eram gente a conversar. Viva João Batista. Viva o precursor. Viva o filho de Zacarias e Isabel. Você sabe o que significa a palavra João? Ei, Joões, Joanas, Deus é propício. João significa Deus é propício. Por isso João tornou propício que o Senhor chegasse. Hoje também, não sei se você se dá conta, 3 meses após a anunciação, e exatamente hoje nós estamos a 6 meses do Natal. Por quê? Porque Nossa Senhora ficou 3 meses com Isabel e depois de 6 meses Jesus nasceu. Hoje nós estamos a 6 meses do Natal. Viva João Batista! Viva a fogueira de São João! Viva a pipoca! Viva a alegria de sermos cristãos! A sua palavra era espada. Filhos queridos, a gente vai aprendendo muita coisa. O mais importante é aprender que o grande valor é servir a Deus. Abençoai, Senhor, as fotos, a água. Abençoai as festas juninas. Abençoai, Senhor, todo o povo. Que as graças e bênçãos caiam do céu sobre nós. Senhor, que nós não tenhamos medo de, como João Batista, anunciar a palavra de Deus, propagar os valores de Deus. Que não tenhamos medo dos Herodes de hoje e, se preciso for, denunciar o erro, não ser conivente com o erro. Ó Deus, por intercessão de São João Batista, abençoai e santificai Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na Hora da Misericórdia.